em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Uma sessão de audio-hipnose conduzida na primeira meia hora por Ricardo Mariano. A segunda e última parte é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com uma compilação que reúne 36 artistas irlandeses, todos ligados à música contemporânea. Um deles chama-se Svuku e tem por lá um tema chamado Logpile. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Svuku da Irlanda, com Log Pie. Seguimos depois para um disco que é uma reedição de 2009. Na altura chamou-se Wolfskin, inspirado em sonhos e pesadelos de crianças. Tudo por Jan Ogut, que em 2013 resolveu, na companhia de alguns amigos, dar um outro título a este trabalho. Chama-se Woven, a Modern Interpretation, um cariz mais orgânico. Por lá, nomes como Haran Martin, ouvimos-lo com Jan Ogut em The New World, e depois a dupla Alex Molly e Svitlana Smolenko, passando do piano para outros sons, onde se juntam guitarras processadas, órgãos e violinos, o Zolan Mill com Pets e The Square is Porcelain. Seguimos para o novo trabalho de Goodbye Ivan, é o pseudónimo de Arnaud Sponard, um francês multi-instrumentista radicado em Nova York. Neste trabalho juntam-se também belíssimas fotografias, chama-se Marais. Vamos seguir em frente com a faixa número 12, uma das sem título de Marais, por Goodbye Ivan. Thank you. Altura de terminarmos esta primeira meia hora do Em Transe e fazê-lo com o debut em formato ensemble da grega Tiana Giannoli, apresentado com enorme êxito na melhor sala de espetáculos grega, o Centro Cultural Onassis de Transcendence de Si. Passamos a vez ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Abrimos a segunda parte desta emissão de Em Transe com os sons da canadiana Chris Cole, num lançamento pela editora Black Truffle, de Oren Ambarchi. Sand é uma exploração sonora delicada, baseada no toque. Este tema, já à data do ano de 2009, embora só agora surja em formato LP, o primeiro da artista sonora canadiana. Agora seguimos com Heitor Alvelos, um colaborador habitual da editora Touch. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Chris Cole, uma artista sonora canadiana, lançamento pela editora Black Truffle, do australiano Oren Ambarchi. Depois, Heitor Alvelos, habitual colaborador da editora Touch, quer em termos discográficos, onde editou sob diversos pseudónimos, quer ainda através do trabalho artístico, para uma série de nomes como Biosphere, BJ Nielsen, Rafael Toral ou Filipe Jeck. Depois, nova passagem para a parceria entre a guitarra processada de Marcia Bassett e o violino de Samara Lubelski. Livingstone 110, um álbum altamente recomendável pela editora Kai, curada por Graham Lampkin. E terminamos a emissão de hoje com os Secret Pyramid e o seu lançamento de uma gravação ao vivo da atuação, quando da edição 2014 do Festival Mutec em Montreal. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir Em Transe através das redes sociais, em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Em Transe volta na próxima semana, próxima terça-feira, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho, a partir da 1 da manhã, aqui na Radar. Boa noite.